Salvador, muito bom dia, WebJet 5732, com informação Golf, nível 320 para Brasil. WebJet 5722, aguarde para cópia. 45722, para informação, vai solicitar pista 35 devido peso. Sim, WebJet 5722. Obrigado. O Web 5722, por gentileza, seria prevista essa saída? Ainda não, Web 5722, pronto para cópia. Tio, seria para 5722, autorizado Brasília, nível de voo 320, via Apesulu 17, pista 35, curva à direita, saída Arbor Elefa, controle 119.35, torre 118.6, transponda 5047. Autorizado, então nível 320 com destino a Brasília, decolando da pista 35, com curva à direita, Abu Elefa, via Apesulu 17. 1935 controle, 186 torre, e o transporte 5047, da 5722. Obrigado, 5722, cruzamento correto, reportação para o Portugal. Reportará quando pronto, portão 5, é 5722. Obrigado, 5722, faça curva à esquerda, após a decolagem. Afirmativo, então 35 curva esquerda, Arbo Elefa, Web 5722. Salvador, bom dia, Azul 4069. Prossiga, Azul 4069. Por gentileza, saída prevista para Campinas, decolando da 107. Quais para cópias do 4069? Azul 4069, vamos para a cópia? A escuta 4069. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 360, via López Luno 6, curva 17, pistão 17, curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponda 5061. Autorizado Campinas, nível 360, outro Zulu 16, decola da 17, curva direita, saída da El Leda, pós Leda Bridge, controle 1935, torre 1186, transponder 5061, Azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, reforço quanto para o pushback. Chamará para posicionamento 4069. Web 5722, portão 5 para o posicionamento. Web 5722, autorizado por CITEC, reposto no Protáxi. Autorizado, reportar ao táxi, 722. Web 5722, estamos pronto para o táxi com o POV de 88, autonomia de 2 horas e 40, alternando Uberlândia. Objeto 5722, autorizado táxi via pátio 1 no taxiway Lima, reporte para o cruzamento da pista. Pátio 1 no taxiway Lima, reportará 6722. Salvador, muito bom dia, Web 5722, ponto de espera da 35, pronto para a decolagem. 5722, muito bom dia, linda cola, pista 35. O vento é de 300 graus com 1 nó. 300 com 1 nó, livre decolagem, pista 35, Web 5722. 5722 vai aguardar mais um minutinho, pode ser, senhor? Foi. Afirmativo, reporte iniciando para informação do vento. Pronto. Mudança de 300 graus com 2 atos, sabe? 300 com 2, web 5722. Solo Salvador, Pastor 17. Pastor 17 no pátio militar, plano para Teixeira de Freitas, instrumento de caravela e visual a partir para Teixeira de Freitas. Corrigindo o plano para instrumento até Porto Seguro. Pastor 17, Sotaria 2317. Afirmativo, Sotaria 2317, pastor. Pronto para cópia, pastor 17. Pronto para cópia. Pastor 17, autorizado para Terceira de Estreitas, nível de voo 080 via Golf 677 até Porto Seguro após procedimento visual para Terceira de Estreitas. Pista 17.